Opa! Vamos começar a gravar? Bom, cadê o Hélio? Cadê o Pedro? Cadê todo mundo? Bom, pessoal, essa semana eu tô gravando o Trewide sozinho. O Pedro, com o seu trabalho dele, tá perdido lá no meio do Mato Grosso lá. Sem internet. O Hélio também, o computador dele não tá funcionando. Então hoje eu vou tocar o Trewide sozinho. Então vamos começar então. Bom, amigos do Trewide, vamos começar a nossa 18ª edição do nosso programa semanal. Hoje, infelizmente, não contamos com a presença do Hélio nem do Pedro, mas contamos com a minha presença. E vamos começar. Nesse final de semana, a NASCAR correu no Kansas, tanto a Nationwide como a Sprint Cup. As duas categorias esteve na mesma pista, né? E teve também na sexta-feira a ARCA, que eu vou passar mais um pouquinho da ARCA lá no final do programa, lá na parte de notícias, né? Vou falar um pouquinho da ARCA, que foi a corrida decisiva, que já tinha o título decidido, mas foi a última corrida do ano da ARCA, uma corrida muito boa. Lá na frente eu vou falar um pouquinho dela. Bom, então vou começando então com a Nationwide, o que aconteceu no sábado. O Matt Kenseth acabou vencendo a corrida, né? Ele chegou à sua 28ª vitória na Nationwide Series, a sua segunda em 2013. E agora ele soma 9 vitórias na NASCAR esse ano. São 7 na Sprint Cup, mais 2 na Nationwide Series. E é já disparado o melhor ano da carreira dele, né? Então, quer dizer que o Matt Kenseth está num ano muito bom, muito positivo para ele, para a carreira dele. E com certeza ele deva ser um provável que deva desbancar o Jimmy Johnson lá no final do ano em Homestead. Para ganhar o título, né? Mas isso daí já é um assunto da Sprint Cup. Vamos passar para os meus destaques aqui da Nationwide Series lá no Kansas. Eu quero começar destacando pela primeira vez um carro, que é o carro 33 RCR, que nas últimas 8 corridas ele teve uma vitória, foi 5 top 5 e 7 top 10. Aí eu separei aqui, em Mid-Ohio, o Max Papst estava no carro e terminou em quarto. Em Bristol, o Ty Dillon estava no carro e terminou em sétimo. No Atlanta, o Kevin Harvick estava no carro e ele venceu. O Ty Dillon voltou no 33 em Richmond, terminou em 16º. O Kevin Harvick voltou em Chicago no carro 33, terminou em nono. Crafton terminou em terceiro no Kentucky. Kevin Harvick voltando no carro terminou em terceiro, também em Dover. E no último final de semana, Paul Menard terminou em segundo na corrida. E o Paul Menard é agora em 4 largadas, ele tem 2 top 5 e 3 top 10. A única race que ele não terminou dentro do top 10 foi em New Hampshire, porque ele acabou se envolvendo em um acidente, acabou batendo aquela corrida, né? E agora na Nationwide, o Paul Menard já tem 28 top 5s e 76 top 10. É um número muito bom para ele, né? Ele que já chegou a fazer 3 temporadas regular na Nationwide Series. Só que, não sei se vocês lembram, mas ele fez ainda quando podia participar das duas e somando ponto das duas. Foi o último ano. Ele acabou aquele ano terminando em quinto, uma coisa assim. Mas o Paul Menard, ele vem evoluindo, vem tendo uma boa evolução. O pessoal fala bastante que ele é no dinheiro dele, mas o Paul Menard tem um pouco de talento, sim. As coisas acontecem, não é à toa, não. Né? E o meu segundo destaque é o Reagan Smith, que volta a fazer uma corrida boa, terminou em terceiro. Ele liderou 81 das 200 voltas. Depois de três corridas bem desastrosas dele, ele voltou a fazer um bom trabalho, né? E volta, ele agora com esse segundo, terceiro lugar dele, ele volta a ser terceiro no campeonato também e fica 35 pontos do Austin Dillon. Dá para voltar a lutar pelo título? Dá sim, claro que dá. Depende um pouco de sorte, que agora faltam apenas 4 corridas, mas ele pode sim voltar a disputar o título. São 35 pontos, mas creio eu que dá sim. Bom, meu outro destaque também é o Justin Allgaier, ele que terminou a corrida em quinto, né? O Justin Allgaier desde Bristol querendo fazer uma boa corrida, foram 5 corridas que ele não aparecia nem no top 10, né? Ele voltou a marcar um top 5 e agora são 5 no ano. E 14 top 10 nesse ano de 2013. Meu outro destaque também vai ser o Austin Dillon, que terminou a corrida em sexto, e solidifica cada vez mais nas provas, tipo assim, não fazendo provas bobas, né? Aproveitando o erro do Sam Hornish, aproveitando os vários problemas de todo mundo, ele vem fazendo corridas sólidas. E com o sexto lugar e o erro do São Roglič, né, que o São Roglič, todo mundo lembra que ele errou, acabou batendo no muro perto do final da corrida, né, onde o São Roglič terminou em 17º, o Austin Dillon com o sexto lugar, ele assume a liderança do campeonato e agora ele soma 10 top 5 esse ano e 19 top 10. E um destaque assim bem rápido assim, uma curiosidade assim, né, que é um destaque mesclado com curiosidade, foi o Parker Kligman, que ele terminou sua segunda corrida seguida em 7º. Então, quer dizer, o carro 77 em Dover terminou em 7º e o carro 77 no Kentucky terminou em 7º. Quem gosta de numerologia, aproveita para jogar com o número 7 na Mega Sena, que quem sabe ganha e fica rico e reparte comigo que eu que dei a dica. Bom, falando só um pouquinho sobre a corrida, foi uma corrida bem movimentada, uma corrida bem diferente do que estava sendo as últimas corridas da Nationwide, né? O pessoal movimentou bastante a corrida, o Reagan Smith liderou, o Matt Kenseth liderou no, na parte final da corrida, o Dustin Hoagland liderou, o Austin Dillon liderou, o Parker Kligerman chegou a liderar, o Trevor Bayne chegou a liderar. Tanto é que até certo momento eu pensei que o Trevor Bayne até iria vencer a corrida. Né? Então, assim, foi uma corrida boa, uma corrida bem interessante, muito aberta, né? E no final nós vimos até vi o Kyle Busch tentando ultrapassar o Matt Kenseth no final, que, se eu não me engano, foi na última relargada. Mas foi até que teve aquele acidente lá também, um assunto bem polêmico também que aconteceu no sábado, né? Que foi o Kyle Busch e o Brad Keselowski. Quando o Keselowski acabou subindo um pouquinho mais no muro, e o Kyle Busch ficou naquele meio termo ali e acabou o Brad Keselowski acabou rodando, né? Foi assim por querer, mas aí, né? O Kyle Busch fala que não, o Brad Keselowski fala que sim. Para mim foi um toque que não precisava ter acontecido, mas acabou acontecendo. O Brad Keselowski ficou muito bravo, xingou, foi direto lá para a torre da Foi direto para a torre da NASCAR para reclamar do Kyle Busch da corrida, né, para fazer reclamação dele. E na entrevista da ESPN, ele prometeu até o payback durante a corrida no domingo. Aí ele frisou ainda que sim, eu não estou no chase, e o Kyle Busch está, tipo, querendo prejudicar o Kyle Busch no chase. Tentando, talvez ali no final da corrida, dar um toque no Kyle Busch, prejudicar ele no chase da Sprint Cup. Arrastar essa briga da Nationwide para a Sprint Cup. Quem seria o prejudicado? Claro, o Kyle Busch, né? Foi um toque necessário, não precisava disso, né? Mas aconteceu. E depois daquele toque ali, né? Naquela relargada ali, naquele toque, o Kyle Busch acabou não conseguindo, né, acompanhar o ritmo de todo mundo e acabou caindo e terminando a corrida apenas em quarto lugar. Isso mesmo, terminou a corrida em quarto lugar. Mas aconteceu, foi, todo mundo gostou, penso eu, né? Os meus amigos hoje não estão aqui para compartilhar das suas opiniões, mas penso que todo mundo tem o mesmo pensamento. É legal ter uma briga durante a corrida, é legal ver um toque, uma briga, um empurrão e ficar esse clima aí se esperando a próxima corrida. Então foi sim, bem bacana mesmo ver voltar a acontecer essas brigas dentro da corrida mesmo. Bom, passando aqui agora rapidinho, como hoje eu estou sozinho, né, então vai ser um pouco mais rápido as coisas. Agora eu quero falar do Nelsinho, que o Nelsinho todo mundo sempre mais espera para ser falado, né? Todo mundo está ansioso meio que para ouvir. Bom, o Nelsinho, ele não fez uma corrida muito boa, né? E o Nelsinho acabou terminando a corrida em 20º lugar. Se eu não me engano, ele conseguiu terminar a volta do líder devido às tantas amarelas no final. Vai fazendo um overround até terminar na volta do líder. Ele estava andando, se eu não me engano, duas voltas atrás do líder. Ele fez o overround duas vezes no final da corrida. Não, ele foi Lucky Dog na última bandeira amarela, naquela onde que aconteceu o toque do Kyle Busch e do Brad Keselowski. Ele foi o Lucky Dog e recuperou a volta, mas ele tinha feito, já teria feito o overround já, né? Bom, o Nelson Piquet terminou a corrida em 20º. Ele completa a sua terceira corrida de 20º para baixo, ou seja, um resultado péssimo para ele, né? Aí eu fiz uma comparação aqui, Só para a gente ter uma noção do como que é o Nelson Piquet no Kansas. Quando ele corria na Truck, em 2011, ele terminou a corrida em, ele largou em quarto e terminou a corrida em oitavo. Em 2012, ele largou a corrida em oitavo e terminou a corrida em quarto. Ou seja, pelo retrospecto dele em Kansas, ele não anda tão mal assim na pista. Não é, digamos que, como eu costumo falar, ele não é um braço duro nessa pista, né? Não é aquele bração duro. Porque ele foi muito bem nas corridas da Truck Series, né? Ele continua tendo um bom equipamento na National Wide Series, então não tinha por que ter uma corrida tão péssima igual foi, né? Então, o Nelsinho faz a sua terceira corrida abaixo, top 20, né? Então, perdão, do 20º colocado. Então ele faz umas péssimas corridas, ele fez. Aí eu peguei aqui e fiz uma comparação com o Mike Bliss, que o Mike Bliss no campeonato vem atrás dele, né? O Mike Bliss deve estar quase pertinho já. É apenas 23 pontos já. A diferença foi muito maior já. O Mike Bliss está chegando nele no termo de campeonato. E o Alex Bowman já foi embora já. O Alex Bowman já partiu para longe. Já está bem longe dele. Está mais de 40 pontos na frente do Nelson Piquet. Aí eu fiz uma comparação aqui. Só do fiz assim, um retrospecto do Nelson e do Mike Bliss de Iowa para cá. Né, das últimas 10 corridas. Então vamos lá. Em Iowa, o Nelson terminou a corrida em 14º, o Mike Bliss foi 18º. E no Watkins Glen, claro, o Nelson Piquet terminou em 9º e o Mike Bliss terminou em 27º, né? E no Mid-Ohio, o Nelson terminou em 27º e o em Mid-Ohio, o Mike Bliss terminou em 17º. E em Mid-Ohio, todo mundo lembra que o Nelson teve aquele problema, né? Teve um problema, não. Teve aquele erro de estratégia que, assim, não sei, nós não sabemos se foi um erro, se arriscou, entendeu? Então, assim, se chama e não consegue voltar, não consegue recuperar nas pistas as corridas, vai ficar aquele negócio, ah, porque chamou, deveria ter ficado na pista, aí não chamou, ah, mas deveria ter chamado. Então, nós nunca vamos saber qual seria a estratégia correta naquele momento da corrida. Mas aconteceu e foi um risco, e o Nelson acabou terminando muito mal aquela corrida, uma corrida que ele andou muito bem. Uma corrida que ele foi um leão, ele foi para cima, atacou. Era aquele Nelson que nós queríamos ter visto, aquele Nelson, nas últimas 28 corridas, e não vimos, né? Continuando aqui, em Bristol, o Nelson terminou em 24º, o Michael Bisse terminou em 17º. Em Atlanta, o Nelson terminou em 12º e o Bliss em 22º. Em Richmond, o Nelson foi 21º e o Mike Bliss 18º. Chicago, o Nelson terminou em 10º e o Mike Bliss terminou em 23º. No Kentucky, o Nelson foi 27º e o Mike Bliss 26º. Em Dover, o Nelson foi 24º e Dover, o Mike Bliss fez o seu top 10, terminou em 10º. E no Kansas, né, no final de semana, o Nelson foi 20º e o Mike Bliss foi o 13º. Só assim, só para falar um pouco, eu não quero, como o Hélio e o Pedro não vai estar aqui hoje, então eu não quero ser tendencioso, então vou ser bem imparcial. Mas eu só quero que falar assim, deixar um ponto para eles pegarem no próximo programa que a gente for gravar na semana que vem. O Mike Bliss, ele anda na TriStar, né? Ele tem um quarto, o carro, a TriStar, a equipe TriStar, tem um quarto lugar como seu melhor resultado da história da TriStar, né? Que é o único top 5 que a TriStar tem. Ela tem 12 top 10 na sua história. Estou falando da TriStar, não do Mike Bliss, né? A melhor coisa da TriStar foi uma corrida em Talladega, em 2010, na Iron 300, naquela primeira corrida em Talladega. Quando vai National Wide, ele split cup para Talladega, na primeira corrida em Talladega do ano, com o Jason Keller. Ele tem uma corrida em quarto lugar. Então, assim, estou falando da TriStar. A TriStar, ela conta com equipamento próprio, ela mesmo tem seu motor, tal, tudo, né? Então, assim, a TriStar é uma equipe pequena, é uma equipe grande. E a Turner, não precisa falar nada, né? A Turner já em 4 anos de vida acumula 4 vitórias, 50 top 5 e 150 top 10. Então, não precisa nem falar o tamanho e a potência que é uma Turner, né? Que o carro, que é o Nelson, tá hoje, né? E só para reforçar mais uma vez, todo mundo sabe, a Tanner anda com os motores Hendrix, com os motores da Hendrick. Então, quer dizer, ali debaixo daquele capô ali, tem qualidade, tem cavalaria da melhor ali. Então, assim, eu quero deixar esse ponto para o próximo programa. Não quero ser tendencioso porque eu estou sozinho. Então, não vou condenar, não vou falar nada, porque eu quero ouvir a opinião dos meninos primeiro também, tanto do Hélio como do Pedro. Então, eu vou deixar esse ponto para o próximo programa. Então, por enquanto, para a Nationwide, é isso, pessoal. Foi uma corrida muito boa, né? Uma corrida excelente, uma corrida que realmente valeu a pena assistir, né? Então, todo mundo, tenho certeza que quem assistiu a corrida gostou, né? E, assim, quem não assistiu também, assista, porque foi uma corrida excelente. Só para falar do campeonato aqui rapidinho, como ficou, né? Teve uma pequena mudança, a mudança mais importante, né? Foi o Austin Dillon voltou à liderança, agora ele tem 8 pontos de vantagem ao Sam Hornish Jr., que cai para segundo, né? O Sam Hornish Jr. agora, que nesse final nessa reta final agora, parece que está se perdendo. Antes eu apostava no Sadler, depois eu pensei que o Sam Hornish iria se solidificar pelos tipos de pista que estava faltando, que ele o Sam Hornish pista de uma milha e meia estava andando muito bem. E tá aí, cometeu um erro muito bobo no sábado à tarde, acabou custando a liderança para ele, e o Austin Dillon agora vai chegar agora em Charlotte com 8 pontos de vantagem. Vamos ver o que vai acontecer lá. Outro piloto que se deu bem também foi o Egan Smith, né, que eu até mencionei já. Ele sobe para terceiro campeonato, tá a 35 pontos do líder Austin Dillon. Ainda dá para ele? Dá para ele sim chegar, mas é mais difícil. Mas quem sabe se ele ganhar uma corrida, o Dillon Sanhorst se envolver em acidente, ele consegue chegar e lá em Roma se decidir isso daí, dá para chegar. Já ficou um pouquinho mais difícil para o Elliott Sadler. O Elliott Sadler que cai para quarto, né, no campeonato, fica 43 pontos do Austin Dillon e se complica um pouquinho mais. O Dustin Hager com o seu top 5, né, agora ele soma 959 pontos, fica 65 pontos do Austin Dillon, fica um pouco mais longe para lutar pelo título, mas tudo bem, ganhou uma posição porque o Vickers desceu. O Vickers fez uma péssima corrida, acabou descendo uma posição o Vickers, né? O Vickers terminou a corrida em 29º, o Vickers terminou a corrida. Ele acabou terminando a corrida em 29º, ficou a 67 pontos, quer dizer, para Justin Allgaier, de Sedan para baixo já não dá mais. Ele já, para termos de campeonato, pode esquecer. O Brian Scott continua em sétimo, Trevor Bayne em oitavo, com 939 pontos, o Kyle Larson com 878 pontos e o Parker Kligman com 858 pontos. Parker Kligman e Kyle Larson estão bem próximos, né? Eles podem disputar essa nona posição aí. O Alex Bowman continua em 11º, ele conseguiu abrir um pouquinho do Nelson, ele tem 798 pontos agora. O Nelson Piquet está com 753 pontos e o Mike Bliss já começa a sufocar ele ali um pouco com 730 pontos. Faltando 4 corridas para acabar o campeonato e muita coisa deve acontecer ainda. Aí ali tem Travis Pastrana em 14º e Michael Annett em 15º. Esses aí já, daí para baixo, já não tem muito, tanta importância assim, né? Então, esse foi o final de semana da Nationwide no Kansas. Foi um final de semana muito interessante, uma corrida muito boa, muito aberta. É, como eu já falei, volto a falar, uma corrida que realmente valeu a pena assistir, né? E tá aí, pessoal. Essa foi a minha parte da Nationwide Series.